Atlântida, Atlântida, Atlântida. Na adolescência tinha os vagabundos, comunicavam assim. E era os parceiros pesados, né? Aqueles parceiros que a mãe não gostava, assim. É? Os caras chegavam no, pelo menos lá no, na minha parte do Bonfim, que tu morou na outra parte do Bonfim. É. Ali os caras chegaram no, chegavam no início da rua. Eu não sei, subiram. Esse é os do mal. Aí eu já descia. Os do mal, é. Claro, eles não podiam chegar pra bater ali. Ô, oh, fulana, tia, o cajeta aí e tal. Então eles chegavam. Já olha, via de longe, uma subiozinha. Ô, mãe, eu vou lá, vou dar uma banda e tal, pra não dizer com quem. Tá certo. São as Bad Companies. É. Depois virou banda. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a você também que nos ouve pela internet. E são mais de 15 mil pessoas nos ouvindo pela internet neste momento em todo o mundo. O que dá aproximadamente 1 milhão de ouvintes. A million people. No Pretinho Básico pela internet e pelas antenas da Atlântida que são fincadas nas cidades do sul do Brasil. Muito bem, estamos chegando com Coca-Cola. Abra a felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E você pode trocar de celular com esta super oferta da Colombo. Celular Nokia por apenas R$199, mais claro chip de brinde só na Colombo. Como vão os amiguinhos do Pretinho? E aí, Maurício Amaral? Opa, tudo bem? Beleza, Potter? Estamos aí, vivo. Fala aí, KG. E aí, beleza, boa tarde. Beleza, e aí, estrela móvel deste Pretinho nesta quarta-feira é ela. Rodai, Rodai, Rodai, Rodai, Rodai, lalaiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá, lalaiá, tá. E aí, Rodaquinha, tudo e bem? E aí, tudo bem? Eu preciso te fazer um elogio, já fiz este elogio hoje pela manhã, se sair de casa, vou reiterar este elogio. Tu tá muito bonita hoje, hein? Olha! Quer dizer, hoje não, na verdade és uma mulher muito bonita e hoje especialmente. Alexandre, tem que dizer que tu tá mais bonita hoje. Tá mais bonita hoje. É, viu, Maurício, tá, e a mãe. Posso pedir um espacinho aqui, porque tem um pessoal que tá... O espaço dos bonitos. Pede pro Dirceu, aproveita que tu tá do lado dele e dá uma bomba no nariz dele aí. Não, eu não tenho coragem, dá o teu tiro. Não fui eu, foi o Potter, não fui eu. Não, foi rodar. Não, eu quero mandar um beijo especial pros meus colegas, Fernando Alencastro. Querido! Hilda Halber. Querida! Maísa Bonissoni, Rosane Orlandi, porque essas quatro pessoas privilegiadas estão neste momento no carro, só esperando eu mandar um beijo pra sair pra almoçar. Que beleza! Olha que delícia! Nada como almoçar, né? Pode comer. Ah, peraí que faltou! A Vivian! A Vivian! A Vivian tá junto! Beijo, outra galera! Coisa. Muito obrigado! Agora buzinem e gritem aí no estacionamento! Aê. Muito obrigado também pela audiência, pela sua audiência, você que é nosso colega de firma! Você que não é nosso colega! Não, especialmente você que é colega, porque, pô, os caras têm um monte de trabalho, um monte de coisa pra fazer, né, cara? E aí acabam ouvindo o Pretinho, né? Muito legal. Você muito já vai obrigado. trabalhar. Quarta-feira. Ficam ouvindo pra nos criticar depois nos corredores. Pô, mas é justo, faz parte, né? Eu todo dia ouço, muito, né? Nossa. Faz parte. Ah, eu só digo, eu só escuto as gurias dizerem assim, bah, isso aí, Rodaica, isso aí. Que é grave o caso, é, né? É pra isso que tu vem aqui, Rodaica. Hoje é quarta-feira, 21 de julho de 2010, hoje é o importantíssimo dia da bandeira. De Fernão Dias Pais Leme. É que no dia 21 de julho de 1674, KG. É verdade, era o avô da Fernanda Pais o Leme. O tal Pais Leme saiu, é, saiu em direção aos sertões desconhecidos das Minas Gerais. Ele era um bandeirante, tinha 66 anos de idade, comandou 674 homens numa caminhada de cerca de 2 mil quilômetros até descobrir o território mineiro. Viu como se transforma um dia inútil numa curiosidade inútil? Não. Viu só? É isso aí, uma curiosidade inútil. Nome de rua, né? Nome de rua, é importante pra gente saber o nome das ruas, né? Aliás, sabe, assim que você aprende história, sabia? Alguma rua? Pega nome de rua e vai pro Google, né? Procurar o que é 24 de outubro, que data é essa, 24 de outubro? Beira-Mar Norte. Por que que Beira-Mar Norte tem este nome? É o norte da Beira-Mar. Beco dos Luz. Por que que o Beco dos Luz tem este nome? A Praia do Rosa tem este nome por quê? General Lili Silva. Mas o Josias deve estar feliz hoje, né? Eu tô muito feliz hoje. É feriado aí, Josias? É que é feriado, sim. Aonde que é feriado? Em Minas, cara. Ah, tá, Minas. Nossa, pô, que delay. Pô, mas tu não tava ouvindo, pô. Tá, mas eu não sabia que era feriado por causa disso. Feriado, né? Por causa que o cara feriado. Foi lá e descobriu as por coisas. Por isso que o jogo do Inter é 7:30 PM, porque é feriado em Minas Gerais. Não, tem nada a ver. Tem perfil. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Estamos pela chegada do Everton Cunha só, né? Tem um congestionamento giga lá na BR. É verdade. Não é nem giga, é tera. Teve um acidente e tem óleo na pista. São três caminhões e sete carros. E aí tem muitos carros trancados que devem inclusive estar nos ouvindo agora. Então agora vamos escolher as impressões de Everton Cunha que estava na BR-116. Como diz Lelê, é bravo vocês. Estava congestionado lá? Olha, absurdo. É, a gente só sei, mesmo, né? Eu só sei que nada é um acidente grave. Três caminhões e sete carros. É. Meu Deus. Três caminhões e sete carros. Pá, que loucura. Parece um engavetamento. Né? Eu só ouvi pela gaúcha que o acidente era grave, mas não sei. Tava ouvindo a gaúcha? Pra saber informações sobre o trânsito. Isso vai mudar. Mas ouvi a abertura do Pretinho pra acompanhar o que estava acontecendo. Então, inclusive, ouvi. Pode ir pro sofá ali. Aliás, deixa eu aproveitar que o Everton chegou pra dizer que neste sábado no Patrola, finalmente mostraremos a intimidade de Everton. Olha! É agora. E eu já quero dizer para os fãs desse rapaz que vocês não imaginam. Que não são poucos, né, Roberto? Que não são poucos, por todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não imaginam que esse homem guarda em casa. A doença. É um baú de memória. Então, neste sábado, 10:30, aliás, 11:30 da manhã. Não erra o horário do programa. Não me erra o horário do programa. Eu já dei ideia pro Pi já pra ele abrir a casa dele no horário comercial de museu Mr. Boa. Aliás, no mesmo programa entra o teu safari com o Pedro Ernesto Denardin e Davi Coimbra, ótimas companhias que te encontrou pra fazer o safari. É o Potter e o Davi perseguindo o Pedro Ernesto. No safari, uma imagem inédita na televisão brasileira, que é o seguinte: um elefante fazendo xixi. Meu Deus. Vocês não imaginam que é um elefante fazendo xixi. É mesmo. E também é um corpo de bombeiro. Tipo, era o que eu ia dizer, tipo bombeiro. Corpo de bombeiro. Eu imagino. Ele faz xixi com a tromba? Não. Maurício. Não, podemos chamar de tromba. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Homem se revolta com atendimento em posto de saúde e mata funcionária a tiros. Isso aconteceu em Santa Catarina, em Correia Pinto, na Serra Catarinense, se não me engano. A vítima tinha 41 anos e o atirador 65. Ele foi preso em flagrante. Durante o depoimento, contou que foi mal atendido durante a tarde e chegou a registrar um boletim de ocorrência sobre o caso. Ainda irritado, pegou um revólver 38, atirou na vítima e descarregou a arma em equipamentos médicos do hospital, do posto de saúde. Que isso, cara. Ontem, uma dia de fúria pra esse senhor aí. Uma médica foi baleada em Porto Alegre. Mas aí não foi por mau atendimento, foi porque queriam roubar o carro dela. Meu Deus. Encontraram o carro dela e ela passa bem no hospital. Vocês observem como o ser humano chegou no seu limite, né? Exatamente. Porque não tem justificativo que esse senhor fez. Claro. Agora tu imagina o nível de estresse dessa criatura. Né? De pegar uma arma, né? Porque a gente vê direto na rua as pessoas se bicando no trânsito, atendimento, hospital, brigando, xingando, muitos descarregam no Twitter até a sua fúria. Olha, não é de se espantar que uma pessoa pegue uma arma e dê um tiro em alguém. Nada justifica. E se tratando de saúde, tem desespero da pessoa. Porque muitas vezes... Envolvido, às vezes, alguém da família, um filho, que tá desesperado. É um horror isso. Agora, é impressionante, e a gente não tem como não ficar irritado. Agora, com essa história do trânsito engarrafado na BR-116, quando tava vindo pra cá, como eu peguei na altura, numa determinada altura do centro ali, pra pegar a BR-116, já sabendo e vendo tudo, né? Eu resolvi retornar para fazer o trajeto paralelo à BR, que é a Guilherme Michel. E no que eu já quis contornar, já vem um louco lá na contramão. E aí eu faço sinal de luz para ele, poxa, calma, né? Tá todo mundo exatamente. É o cara. Olha com cara de deboche pra mim quando passa por mim, rindo, entendeu? O trânsito. No trânsito é que as pessoas se revelam, né, cara? No trânsito a pessoa é verdadeira no trânsito. No trânsito a pessoa é aquilo ali mesmo, entendeu? Impressionante. Aí daqui a pouco já uma outra pessoa liga o pisca. Aliás, me desculpa, atenção, mulheres, porque isso se vê muito na maioria das vezes como mulheres. Ligam o pisca e acham que ligando o pisca já dá direito de entrar. Não é assim, né? Calma, o pisca é um aviso. Calma, porra! É um aviso do que tu vai fazer. E aí ela liga o pisca e vem pra cima de mim. Vai. Aí fica braba comigo. É, calma. Mas Pito, olhando pra outra situação, uma mulher quando liga o pisca e vem pra cima de ti, é bom. Não, é como diz um amigo meu, tu tem que dar o pisca, né? Se tu não der o pisca... Ah, eu já fiz a campanha aqui há uns 3 anos, né? Aliás, eu já dei a ideia pras montadoras pra não gastar mais dinheiro com pisca-pisca em carro. Não precisa, ninguém dá. Ninguém dá pisca-pisca. Não, não é verdade. Você não é ninguém dá. Então você não anda no tu trânsito. Tu tá dizendo que ninguém dá, tu tá me ofendendo porque eu dou, entendeu? Então não é ninguém dá. Eu sei que dou pisca. Eu dou pisca, cara. Agora, eu também dou pisca. Agora, o problema todo é que o interesse... Eu já devo fazer... Aliás, eu faço... 400 mil bobagens no trânsito também. Evidente que sim. Agora, o problema é que a gente tem que botar na cabeça que todo mundo tem o mesmo interesse e o mesmo direito no trânsito. É que o trânsito piorou muito, Pi, depois do smartphone, cara. O trânsito piorou muito depois do smartphone, cara. Porque não, do telefone celular. Num primeiro momento. Bem, mas depois que veio o celular, tudo bem, tu só falava no celular. Mas já é complicado. Agora com o smartphone... SMS. SMS, torpedo, SMS, torpedo é a mesma coisa. E-mail e Twitter. Cara, tu mandar um SMS... Qualquer 40 segundos no trânsito, o cara já tá ali conferindo os e-mails, E é pior que tu dirigir bêbado, é estatisticamente comprovado. Tu catar as letrinhas pra mandar mensagem, tu perde muito mais o controle de carro se tivesse bêbado. Nossa, tu vai olhar ali, ó... Aí tu pede 3 segundos pra achar o G, por exemplo, o teu carro já saiu de direção, já deu de frente. Tem que ter um aplicativo que a pessoa fala a mensagem, o telefone escreve ela sozinha. Isso aí. Né? Eu diariamente vou ali, se eu vejo alguém no telefone celular dirigindo, eu tiro foto da pessoa dirigindo da placa e mando pro e-mail da PTC. Que bonito, pai. Bonito, umas 10 pessoas por dia. Podia trabalhar com uma azulzinha. Estou salvando vidas. E alguma vez a PTC Tô salvando vidas. Tô multando pessoas que estão falando celular. E não pode, porque num desvio disso aí, passa frente do colégio e atropela duas crianças, entra numa parada de ônibus, entra atrás de um carro, entra na porta onde tá uma criança. O dia que te afetarem, entendeu? Porque estão falando celular, tu vai entender o que eu tô fazendo. Eu tô salvando vidas. Anoto placa e aviso meus amigos azulzinhos. Faço é você também. Aliás, a minha próxima profissão vai ser azulzinho e eu vou ser o funcionário do mês, todo mês. Eu vou ser o azulzinho que mais vai multar na história. Eu vou enriquecer a IPTC. Ou mas a cidade. Tá contando que pode multar deliberadamente. Todas as multas éticas. Não, todas que acontecem. Mas dica boa é tu inventar coisas. Não, vou inventar. Não precisa. Tá sem cinto, cara, basta exemplo, pegar o teu carro e sair a passear em Porto Alegre, qualquer cidade. Não precisa inventar nada. Não precisa inventar, tá ali todas as coisas erradas. Sai na tua cara. Cara, ontem aconteceu uma cena curiosa. Eu estive envolvido nesta cena, eu e um carro que parou na sinaleira ao meu lado, na sinaleira da Ramiro Barcelos, em Porto Alegre, com a Independência. Havia um azulzinho com um bloquinho e uma caneta na mão. E o azulzinho anotava placas. Eu parei na sinaleira antes da faixa de tem uma faixa antes da faixa de pedestre, uma faixa branca antes da faixa de segurança, né? Claro. Então tu tem que parar o teu carro antes dessa faixa para que a faixa de segurança fique totalmente livre para o pedestre. Completamente correto, na lei. Tá. Eu e o carro que estava do meu lado. E o azulzinho anotou a minha placa e anotou a placa do carro que estava do lado. Jogar no bicho, cara. E eu pensando, cara, por que que esse cara tá anotando? Eu não vou nem perguntar por que que ele tá anotando, porque é capaz dele me multar. Ah, desacato a autoridade. E eu fiquei realmente curioso, cara. Por que que ele anotou a minha placa e a placa do carro ao lado? Se nós paramos no sinal vermelho e tudo ok. Cara, que tomara que seja só um levantamento, né? Agora, Daqui a pouco chegou uma multa na tua casa dizendo que tu tava em cima da faixa. Mas ontem e chegou... Aí, como é que eu vou dizer que não tava? Não, aí é tua palavra contra ele. É parecido com o que aconteceu comigo. Tava, né? Chegou uma multa pra mim ontem, uma notificação, melhor, né? Dizendo que eu estacionei no sentido... Contrário da rua, no dia tal hora. Eu lembro desse dia, lembro da hora, lembro de onde eu tava e tenho eu a impressão, vou até verificar que a rua era mão dupla, mas tudo bem, eu podia estar errado, tal, mas agora eu pergunto, o que que eu faço? tu vai bater boca. Corre, recorre, vai bater boca. Recorre, me entende? Constitui um advogado. É um grosso. As pessoas nem têm tempo de fazer isso. Mas eles se baseiam nisso, né? Pra tirar dinheiro do povo, né? Exatamente. Ciclone extratropical traz temporal, ventos de mais de 100 km por hora e queda de granizo. Vai ser multado o vento. Enquanto isso, uma nova massa de ar polar avança pela fronteira com o Uruguai. Mas que coisa boa! Só na sexta-feira, a frente fria enfraquece um pouco, mas ainda provoca mais chuva. Que barbaridade. Há informação de que vamos assim até o final do mês de julho. Que legal. Joinville abre nesta quarta, 28ª edição do Festival de Dança. Oh, que legal. E a abertura é com o espetáculo da Cláudia Raia, o musical Pernas pro Ar. Muito legal. Já estão esgotados os ingressos de tão legal que é o evento das noites de abertura de gala e também dos campeões. É o maior evento de dança do mundo. Do Brasil. Exatamente. Do mundo, não, do mundo acho que não, né? Do mundo deve ter alguma Estônia, alguma coisa maior, né? Tá bem, e quero mandar um abraço pra família de Joinville, a família Cristine, a Tatiane, a Pamela, a Vanessa, o Júnior e o Kleber, que é marido da Tatiane. São todos sobrinhos do nosso querido amigo Arildo, nosso querido meat designer. Ah, ele é o cara que desenha os cortes de carne ali do Moacir. Mas ele não quer ser isso, né? Okay. Não, ele é açougueiro, na real. Ele é açougueiro, tu tá inventando que ele é isso. Ele é açougueiro, mas é de açougueiro de um nível superior. Então é meat designer. Nunca alguém enguezou tanto um açougueiro. Pior é que enguezar açougueiro é perigoso. É verdade. Ah, numa época de perfil, Danilo, que tanto se fala em perfil, qual será o perfil de pessoa que assiste um espetáculo como a da Cláudia Raia, que tende a ser Broadway? Pessoas elegantes, meninas. De bom gosto. Será o perfil da pessoa? Gostaria de meninas, meninos, os namorados das meninas. Esse filme. Musical baseado no Luiz Fernando Veríssimo, na obra dele. Ela já apresentou em Porto Alegre ano passado. A gente até fez matéria pro Patrola, porque o Luiz Fernando Veríssimo assistiu pela primeira vez o espetáculo em Porto Alegre, que foi baseado na obra dele. É bem bacana. O encontro dele. 1:17 ainda no programa de hoje. Classificados do Pretinho, bota a boca no Pretinho. Sim. E ainda o querido Duda Garbi com mais um cabelo no espaguete. Vamos dar uma rodadinha. Vai daí, Everton. Olá, queridos. Adoro vocês. Não ouço com muita frequência. Que pena. Não tem problema. O que importa é que quando... Ouve bem, né? Quando ouve, ouve. Parece. Parece, porque aí depois continua dizendo. Mas quando ouço, é sempre muito agradável. Dou muitas risadas e meu dia finaliza muito mais feliz. Ontem no Pretinho... Ontem, vamos ver, de repente foi ontem mesmo. Vocês falaram sobre a felicidade e ficaram discutindo o que é a tal da felicidade. Ah, foi num outro dia, um tempo longo. O que seria a felicidade, né? Eu sempre me perguntava isso. E vocês sempre acabavam lendo algumas frases sobre isso e tal. E eu pensando. Gostaria de compartilhar uma frase que sempre levo comigo depois que a conheci. E sempre consigo refletir ao pensar nela. Para encontrar pelo menos o ponto que está impedindo dela florescer. Porque nada melhor que estar feliz, não é? É verdade. A frase é a seguinte: a felicidade é quando o que você pensa, o que você fala e o que você faz estão em harmonia. Olha! Dá pra lembrar aqueles bonequinhos amarelos? Pô, repete a frase aí, cara. Repete a frase, que a frase é interessante. Tá, vou lá. A felicidade é quando o que você pensa, o que você fala e o que você faz estão em harmonia. Muito fraco. Pensem no sentido dessas palavras e conseguirão encontrar a felicidade sempre. Beijão, Dayana de Blumenau. Muito bom, Dayana, muito bom. Eu gosto muito da frase do Dr. Baiar. Baiar. Pra mim, ela é a definição de tudo. A felicidade é uma escolha. Melhor que essa aí. Muito bom, hein, cara. É, porque cada um tem a sua escolha de felicidade, né? Aí tu abre, né? Tu mas eu entendo o que ela quis dizer ali assim, com o que tu fala, o que tu pensa que tu faz. Porque a felicidade também é consciência tranquila, né? Tu estar com a consciência tranquila é tu estar feliz. Mas eu consigo ser feliz pensando numa coisa, fazendo outra e falando outra. É que tu é um ser diferente. Não, mas é que ela não tá se referindo a diferentes ideias, e sim ter a mesma ideia sobre as coisas que tu pensa, fala e faz, entendeu? Tu pode pensar agora numa coisa, tá fazendo outra e tá falando outra. Ela tá se referindo a tu... O que tu pensa daquela porta é o que tu fala daquela porta e é o que tu faz com aquela porta, isso. Entendeu? É um assunto. A frase ela não tem... É tu ser compatível contigo mesmo, né? É tu fazer o que tu realmente pensa e sente. Coerente. Sonoramente a frase não tem impacto, por isso ela parece pobre. sonoramente ela não é bonita, entendeu? Nela. A felicidade é quando você pensa, que você faz, que você faz. É, agora, se realmente botar no contexto como a Rodaica falou, ela é uma pessoa, faz com uma pessoa e fala com outra pessoa, tu não é feliz. Né? Porque tu não consegue da cidade, sim, dividindo. Sim, sim. Mas tu pensa, fala e age com uma só pessoa, eu tô feliz. Claro. É isso. Bom, mas agora eu tô falando com uma pessoa pensando numa outra pessoa. Não, eu tô querendo complicar. O exemplo da Rodaica tá perfeito. É tu pensar, fazer. Falar e agir da mesma forma, entendeu? A pessoa coerente com o mesmo. Aliás, essa é o que mais prega o budismo. É verdade. Essa consciência do pensamento, da fala e da ação. O budismo prega exatamente isso. Tá bem. O equilíbrio entre essas três partes. Muito bom, vai daí, Cajezinho. As festas de casamento. Fui numa antes da Copa. É uma das minhas festas. Pô, os dois últimos casamentos que eu fui acabaram, cara. Bah, é mesmo? Eu pensou, pessoal, não convidem o Fetter. É o famoso Mick Jagger dos casamentos. Ou convidem, né? É o Mick Jagger. Mick Jagger das bodas. O Mick Jagger das bodas. Quem quiser acabar com o casamento antes que ele, né? Me convide. Convido o Fetter pra fazer uma festinha de saudade com o Mick Jagger. O Mick Jagger foi assistir Brasil e Chile, o Brasil socou o Chile. Ele tava com o Lucas. Ele tava torcendo pro Chile, né? Não, só esqueceu de perguntar. O gurizinho dele, o Lucas, lá com a camisa do Brasil no jogo. Mas é que aí também, né, cara? Ganhou. Mas é que tu não sabe o que ele tava pensando, falando e fazendo. Tu não sabe? Ah, meu Deus. Vai nas festas de casamento. Então, uma das minhas favoritas, desde que eu não seja o protagonista da cerimônia, claro. Logo que se adentra o ambiente, já se percebe alguns fatos um tanto quanto curiosos. Coincidentemente, as mulheres buscam lugares de visibilidade privilegiada. Pra elas, a grande parte da festa está em ver o vestido da noiva. Todas buscam um assento no corredor. É verdade. Eu não vejo a menor graça em vestido de noiva. Mulher... por isso que tu é homem e a gente é mulher, né? Tá bom, Rony. Os homens que vão pra cerimônia, Maurício, acompanhados de suas parceiras, sempre se dão mal. É. Quando são namorados, sempre rola a velha cutucada. E aí, quando é que vai ser nessa festa? Quando já são casados, a briga é na hora do juramento. Tá vendo? Tu também jurou tudo aquilo. Dicas importantes pra quem vai a um casamento e quer ser bem servido de comes e bebes. Aí, agora é a preocupação masculina, exatamente, né? Primeiramente, deve vestir-se bem. Isso. Não adianta dar um banho de Rexona no seu terno mofado que usou na formatura da oitava série. Não adianta. Observe bem a rota da merenda. Todos os garçons são instruídos para seguirem uma espécie de caminho pelo salão para que todas as mesas sejam bem servidas. Mas, verdade, conhecendo essa rota, você poderá conseguir copos de uísque sempre cheios e os disputados salgadinhos de camarão. Tu intercepta uma empadinha claro. De camarão. Claro. É isso aí. Se for penetra, tente parecer amigo das pessoas da festa. Oh! Aliás, tem um baita filme sobre casamento e penetras. Penetras bons de bico, que é uma obra. Os caras vão em casamento porque eles acham que as mulheres estão mais sensíveis às solteiras, entendeu? Então eles aproveitam o momento. Só que tem um amigo deles que descobre que tem uma coisa melhor ainda, velório. A mulher tá mais sensível ainda no velório. Ele tá num outro estágio, ele passou do casamento no velório. Penetra as mãos de bico. Outra dica pra penetras. E dê alguns tchauzinhos pra multidão como se estivesse vendo algum amigo. Ô! Beleza? Beleza? Parabenize a noiva separadamente do noivo. Parabéns, assim, um achará que o outro é o que tu é convidado do outro. Claro. Tem aquela clássica também de pra tu pegar um penetra no teu casa, num aniversário ou qualquer outra festa, dizer assim: atenção, os convidados da noiva pra direita. Eita, os convidados do noivo pra esquerda. Onde e aí o cara vai pra um dos lados e tal. Pode ir embora porque não é casamento, é aniversário. Na hora de ir pra mesa, odeio aquelas tias gordas que ficam tempão na fila enchendo os minúsculos pratos com todos os tipos de molho e olhando pra todos os lados como se algum predador de salgadinhos fosse atacar sua presa. Cara, tia gorda em casamento, isso tem que ter filho. É verdade. Usa o truque de suspirar alto e ficar batendo perna no chão pra mostrar que realmente também tá quer bravo com a tia gorda. É, abre um parênteses aqui, para é importante uma tia gorda no casamento, cara. Faz parte, cara, né, cara? O penteado dela, cara. O cheiro de laque, cara. Claro, tio. E os entendeu? Vestidos? Os vestidos tá hier, cara. Tá certo. Sabe? Tá ah, que tá coisa. Coloca um escarpão e o pé um pouquinho mais gordinho, assim. Ah, eu... E a meinha já bem puída, né? Claro, cara. E ela acanhada, ela não sabe muito bem ao certo como é que ela se serve, como é que não, mas ela precisa tá bancar certo. Fina. É um personagem necessário, tá? Necessário. E aí depois do rango começa a festa. Ah, é! Quando o DJ começa eu perguntava do Yu. Tudo, e tia não combina. É a música clássica. A música de Mozart Maurício casa Pandeiro perfeitamente com o balançar das chamas das velas e dos vestidos das madrinhas. Ao final da festa, o som do piscirico, é isso? É, piscirico. Piscirico. Piscirico, é, piscirico. Parece piscirico é quem? Grupo de forró. Ah, é? Meu Deus. Parece casar perfeitamente com a imagem da tia gorda descalça. Oh. Tirou o sapato, é uma coisa gradual, ninguém percebe. Claro. E aí o pé ficou marcado pelo fica marcadinho. Daqui fica, a pouco fica. O marido dela vai amarrar a gravata na cabeça. E é o tio chato. E é o tio chato pra tirar pra dançar bêbado. É. Pela minha experiência em festas de casamento, pude catalogar até a sequência de estilos tocados pelos DJs, margem de erro de 4% pra mais ou pra menos. Agora vamos lá. A do Iwana desse vai abrir. Música clássica pra abrir. É o Mozart. Sim, que é pra dançar. Falsa. Claro, perfeito. Música de propaganda de motel, estilo Kennedy. Lá de na hora da janta. Janta. Depois claro. MPB, MPB clássica. MPBzinho pra começar a esquentar. Aí disco Maria, estilo Maria, 70. É o sol, disco estilo 70. Legal, é verdade. Bota aí nessa hora coloca a grande febre do momento, que é a distribuição de nariz, óculos. Entendeu? Claro. Hoje é isso aí. Olha, é quase uma reunião dançante. É, verdade. Seguindo, músicas atuais de boate. Atuais, né? A mais um parênteses. É a parte mais alta da festa, essa aqui. Mais um parênteses, como o DJ é contratado, ele tá com uma cara de bunda, cara. Uma má vontade tremenda. Ele tá sentado. Aí o troço começa a decair. Axé é a próxima. Vai descendo na boquinha da garrafa. E isso aí, quem pediu foram as crianças lá pro DJ. E nessa hora o tio da gravata tá abraçando todas as amigas da noite. Isso aí. Entendeu? Olha! Minhas sobrinhas, e puxa, e vem. Não, ele nem fala mais, Rodaque, não fala, ele só ri. Ri sem mostrar os dentes, né? E a tia tá visivelmente constrangida. Calma, que ainda tem outros. A tia tá comendo ainda, a tia tá sentada comendo, que são os negrinhos. Ó, e esses dois aqui são próximos, samba pagode. Samba pagode. Samba é, eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a bandeira. E pagode é. Muito nova. É brabo isso daí. Eu ia cantar aquela, sai da minha aba, sai pra lá. Isso aí. Depois tem a rocha. A rocha é meio malambada. Casais assim modernos e DJ sem noção. E finalmente, o funk. Que é a melhor parte da festa. É a melhor parte da festa. Aí chegamos ao fundo do poço. A essa altura, o noivo já tá vomitando no colo da sogra. Ai, que horror. E a noiva, que parecia um bolo de 15 anos. Parece uma baiana de acarajé em final de expediente. É bem assim. Ai, que situação. Aí o tio já tá dormindo já. O tio tá dormindo numa cadeira. O tio tá riado numa cadeira, cara, num suador. É, isso aí. E o olhar assim, ó, perdido, entendeu? Ah, ainda tem as figuras clássicas na hora da boate. Aqueles tios da noiva que não vão a uma discoteca desde o fim do Jackson 5. É o que a gente tá falando. O tio. Tentaram unir os passinhos dos filmes do John Travolta com as recomendações médicas dos reumatologistas. De repente, o DJ interrompe o som pra anunciar que a noiva irá jogar o buquê. Atenção, gente, agora a noiva vai jogar o buquê. Sempre as mesmas piadinhas. Joga aqui! Vê se mira em mim! Aí o cara segurando a namorada na mesa, né? Não fica aqui, tu não vai pegar. De repente, a noiva joga e aquelas mulheres parecendo um bando de macacos avistando uma banana se atiram de todas as formas pra conseguir o ramalhete. A noiva, que sofria de mal de Parkinson, atirou o buquê pra um lado em que não havia ninguém. Ei. Somente um jovem casal que discutiu o relacionamento. Oh, é isso aí, ó. Na verdade, casamento é uma hora feliz pra família, onde todos os acontecimentos têm licença poética para o ridículo. Então tudo se torna aceitável e divertido. Quem mandou foi o Kleber Paradela, parabéns, que baixou pela internet as tudo aventuras. Bom, hein? Aqui. Muito bom. Maurício Amaral, a fixação da mulher por um vestido de noiva e pelo casamento é tão absurda. Não é, e cara, eu, não é. Há 10 anos juntos com a minha mulher, fomos a 3 casamentos e nos 3 ela foi querer pegar o buquê, cara. Mas como, cara? Já estão 10 anos juntos já. Vocês nunca casaram? Não, oficialmente não. Tanto isso na vida dela. Tu entende? Tu entende? Pede essa mulher em casamento, cara. E eu ali olhando antes que alguém faça. Eu vou dizer, eu nunca peguei o buquê de casamento e nunca tentei também. Feta porque... te pediu em casamento? Não, nunca me pediu também. Lamentável. Mas... Logo tu, cara. Passou o clima. É, fica metendo pilha do outro. Mas eu vou explicar, cara, pra vocês. Pede agora no ar aqui, quer casar comigo, Rodolfo? Vamos. Quero casar contigo, com teus sapatos, tuas pulseiras, tuas calças jeans, teus brincos. Precisar de espaço, sabe, né? Todo mundo vai no casamento. Vai daí, então! Apareceu, apareceu. Ô, Potterzinho, vai. Eu aqui, né? Uma homenagem a Rodai, que a gente tem frases sai sobre mulheres. Seu. Toma! Quem manda é o Marlon Saldanha, que mora em Floripa. E aí ele fala algumas frases. Ele pede pra mandar um pode ficar tranquilo, querido, pra família dele que mora em Santana do Livramento, aqui no Rio Grande do Sul. Legal, hein? Frases sobre mulheres. As mulheres nunca se calam. Elas simplesmente param de falar em voz alta. Ai. Ele é assim. Ai. Você não tá calada, só fica. Não é uma mulher. Ronronando. Nenhuma mulher acredita em amor à primeira vista. Até porque neste tempo os olhos ainda não conseguiram saber se o cara tem grana ou não. Ai, Rodai. Ai, que ó. Todas as manhãs, toneladas de cosméticos escondem de nós homens a verdadeira natureza do sexo feminino. Eu quero dizer pra vocês que é muito mais grave quando vocês ficam babando em cima de revista masculina e desconhecem o Photoshop. Aí vem falar da mulher que tá do teu lado e que usa cosmético. Ou tu acha que a mulher que tu vê na revista é daquele jeito? É daquele jeito. Não é. Não é. Alguém explica pro Potter por e-mail, por favor, um profissional da área. Bora@atlantida.com. Mas tem uma diferença entre uma Playboy da Hortência e uma Playboy da Fernanda Paes Leme. Óbvio, né? O Photoshop naquela época era outro, né? Tem diferença no rosto, porque no corpo tu não vê nenhuma celulite, nenhuma das duas revistas, não existe. Nem celulite, nem estria, nem uma mancha, a pele é maravilhosa, viçosa. Uma vez chegamos ao cúmulo de ver uma Playboy e uma mulher sem umbigo, cara. Sem umbigo, sem umbigo. Erraram a foto e botaram a mulher sem umbigo. A mulher tinha um problema, cara. Era deficiente. As mulheres nunca pensam, elas planejam. Isso é tolo. Né? Planejamento. Mulher é como celular. Mulher é como celular. Pra funcionar direito, tem que estar dentro da área de serviço. Ai, que dica! Homens! Coisa mais ridícula que eu já vi. Para torturar uma mulher, compre pra ela roupas novas, sapatos, um belo estojo de maquiagem, brincos e colares. E tranque-a num quarto sem espelhos. Bada, é cruel. Toda conversa que começar com as palavras "não tenho nada para vestir" dela, né? Normalmente iria terminar com as palavras "você me ama". Ela começou com isso pra, no final, né? É o princípio disso aí. E a melhor de todas, segundo Marlon Saldanha, existem mulheres que se conquista com carinho, outras com um sorriso, algumas com simpatia. Para todas as outras existem cartões de crédito. Óbvio que é uma brincadeira, né, Rodaica? É uma brincadeira que só diminui vocês, né? Se o homem precisa de um cartão de crédito pra conquistar uma mulher, a situação não é bem dramática. O cartão de crédito é pra mulher ser conquistada. Não, o cartão de crédito é pra pagar uma mulher, pelo que eu entendi. Tem duas coisas, olha, tem uma outra frase. Pra dar dinheiro pra ela. No sentido de comprar uma mulher. Entendeu? Tu compra uma mulher com coisas, né? Compra uma mulher com joias. Adora ganhar presente. Tu, entre aspas, compra o amor, né? Mulher adora ganhar presente, sair pra jantar, que paga a conta pra ela. Isso não é comprar uma mulher. Mas é carinha, gostoso. Não é isso, pessoal, que determina o sentimento da mulher. Vocês estão enganados, desculpa. Mas aliás, é melhor, isso, né? Isso pra mim só mostra o quanto vocês estão enganados. Fica um mês sem pagar nada pra Rodaica, vamos ver o que vai acontecer. Cara, a Rodaica é uma mulher independente, ganha mais do que eu, inclusive. 2 meses, então. Tem uma outra frase ali naquela das roupas que a mulher costuma encerrar também, que quando ela diz que não tem roupa, tá? Que a frase que encerra também, tá, me deixa. Tá, me deixa. Me então. Deixa. Tá, me deixa, me porque deixa. Aí a irritação tá me num deixa. Estágio que quanto mais tu fala, pior é. Que, tá, aliás, que é uma frase ótima, porque daí tu deixa mesmo, né? Rapidinho. Correndo. Passa. Tá, então tá, vou jogar meu futebol. E eu quero falar pra vocês que é muito comum a mulher abrir o guarda-roupa e dizer que não tem roupa, porque ela realmente não tem pra aquela situação que ela gostaria. Ela pode ter milhões. Cada dia tu usa uma roupa que eu nunca vi. Que isso, Leandro? Não, pronto, nem sabe de onde tira. Nem sei de onde tira. Pessoal, não se metam, deixa os dois. É melhor, é melhor. Vamos fazer os classificados aqui que tá na hora. Vambora. É clá, classificados do Pretinho. Olá, galera, adoro vocês. Estou aproveitando para mandar uma oferta para os classificados. Vendo um forno de padaria a lenha. Mas que tal? Da marca Tedesco, com 9 esteiras para cacetinhos. Que? Valor... Ai, vou querer. Valor R$1.000. E-mails para fornopadaria@gmail.com. Vai, não é para fazer ainda. Caminhada, viu, Rodaica, essa esteira aí. Não, para fazer caminhada, nós temos um outro produto. Bastante na esteira dentro do forno ali. Pra fazer caminhada, nós temos aqui um outro produto do nosso ouvinte, da nossa ouvinte Tati, que é a seguinte. Boa tarde, queridos pretinhos. Tô vendendo um simulador de caminhada. Olha aí. Em ótimo estado. Conhecido como cabideiro também. Praticamente novo. Meu namorado me deu com a esperança de que eu fosse malhar, coitado, se deu mal, pois por 2 semanas eu usei o aparelho pra malhar, o que era o provável, mas ele acabou virando um ótimo cabide. Viu? Bom, então se você tá empenhado em malhar ou se tá precisando de um ótimo cabideiro, este sai pela bagatela de 200 renal. É aquele que é tipo um esqui, assim? Gostei da honestidade. Eu acho que é simulador de caminhada, é aquele que é um 200 reais. Interessados em enviar e-mail para Tati com Y, Tati Cáceres, @terra.com.br. Dá pra tu fazer exercício com um X ao meu tempo, né, cara? Esse não, esse não. Não, esse não, porque eu acho que ele segura as mãos. Segura a mão, é. Ah, então não dá. Ah, é aqueles das propagandas, bebê. 011-1406. Pai, é um. Já ligou, né, Padre? É um troço brabíssimo esse. Pode passar a madrugada toda. É um troço desconfortável, terrível. Era o único patrocinador da Sexta Sexo na Bandeirantes, eu lembro. 011-1406. Ela merece vender. Alguém compra pela sinceridade dela. Minha sogra vai comprar. Minha sogra adora. Ela tem uns 20. Ela coleciona simuladores de caminhada, minha sogra. Que legal. Ela usa todos. Ela usa todos. Hoje eu vou caminhar na montanha. Ela tem um pra montanha. Hoje eu tenho uma pra centro, né, de Curitiba. Eu imagino agora a minha sogra e o meu sogro, que sempre ouve o programa, agora dando risada, cara, com isso que eu falei. Obrigado, ele falou, viu, obrigado. O meu sogro, viu, eu te falei! Show do intervalo, voltamos em seguida com o Bota a Boca no Pretinho! É rapidão, mas antes tem o Bola nas Costas. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos coloca neste momento na condição de um programa de rádio mais ouvido do sul do Brasil. 18 minutos para as 2, doutor Alceu. Vamos trabalhar, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, doutor Petro. Era o Figueirense que me empatou ontem. Me empatou, cara, olha, eu assisti. Eu não esperava. Rodaica foi 2-0. Eu não esperava, que olha, eu nem dormi de direito. Dois pontos. Não, mas sabe que eu fui com isso pra cabeça. Que baita jogo, cara, que baita jogo. Foi 2-2 dela, e olha, dois bons times, cara, o Santo André também é um bom time, foi um bom jogo. Mas o Figueirense é o líder, né? É o Figueirense, mas é o líder, mas é que não a rodada não tá completa ainda, né? Se terminasse hoje, era o líder. Ah, bom, tá. Era campeão, mas deixou de ganhar, né, cara? Deixou de ganhar. O técnico do Brasil sai sexta, doutor Petro. Ah, é verdade. É, data mesmo. Deve ser o Mano Menezes, né? Provavelmente. É, data mesmo. E lá na Malásia, os muçulmanos lá, doutor Petro. Os muçulmanos da Malásia? Estão dizendo pra não usarem a camisa da seleção brasileira, doutor Petro. Por quê, doutor? Porque tem a cruz cristã. Ah, no cimo da CBF. É, CBF. Data mesmo. Ah, não. Eu pensei, eu dou uma razão melhor, não usa porque o time é muito ruim. Boa. Ou melhor ainda, não usa porque é o Ricardo Teixeira o presidente da CBF. De noite tem lá o Inter com o Atlético Mineiro, o Avaí com o Flamengo e o Grêmio com o Vasco. Só isso. Pras 10. Hoje, o jogo, né? Da TV, o do Grêmio. Vamos falar 6:30 daí, doutor Pedro. Tá bom, doutor. Hoje vamos definir, né, quem tem o perfil pra jogar no Grêmio, né? Hoje. Tá, vai sentar ali no sofá hoje, que tá aqui com o senhor. Só hoje, vamos lá. Hoje, vai lá, hoje é o dia da definição. Obrigado, né? Ele, Cid. Eu fico aqui no sofá. Isso, fica no sofá. Chama ele aí, Cid. Chama ele. Vai lá. Bota a boca. Bota a boca, não. Senta ali. Eu vou sentar. Bota a boca agora. Bota a boca. Querido, obrigado, doutor Neto. Tem um valo aqui do lado da minha casa aqui que os caras não vêm arrumar nunca. Ai, moço, esse colégio já foi assaltado umas 10 vezes. Agora no Pretinho Básico. Bota a boca. É coreografia agora. Ah, meu Deus do céu. É que eu faço com pianjas, né? Tem que botar isso na gravação. Antes de dar voz aqui a dois ouvintes que estão fazendo reclamações sobre suas comunidades, alguma coisa que aconteça e aborreça o nosso ouvinte. Comunidade Três Figueiras, né? Moinhos de Vento. A empresa pública de transporte e circulação de Porto Alegre, a EPTC, informa ao ouvinte que a parada de ônibus da Avenida AJ Renner foi deslocada alguns metros para a implantação de uma travessia semaforizada de pedestres. Ou seja, uma sinaleira de pedestres que será colocada ali dentro de alguns dias. Esta obra compreende um projeto de revitalização da sinalização viária de toda a Avenida AJ Renner, realizada pela EPTC. Atenciosamente, Lucas Barroso, da assessoria de comunicação da EPTC, que ouviu aqui a reclamação. Legal, do ouvinte, hein? E tá respondendo aqui pra nossa audiência. Ontem mesmo a gente falou que existiria uma razão, né? A J. Renner, né? É aquela avenida larga, né? Que tem ali na... É uma avenida de duas vias, ali, né? Exatamente, é, vai e vem. Pois, aquela avenida da Farrapos ali, até lá, isso, não sei aquela onde. Aquela avenida ali vai ser um dos principais acessos à Arena do Grêmio. Uh-huh. Então talvez, já pensando nisso, eles já estejam pode ser. Projeto de revitalização, porque vai ter ou pela estrada ou pela J. Renner, que é uma avenida muito larga. Então... Pela Castelo Branco ali vai ter. Não sei se ali já é freeway. Já é freeway. Ali vai ter uma também. Vai ter um acesso. Então ali, provavelmente, eles vão ter que fazer um viaduto, né? Vão fazer. Porque quem tá vindo, por exemplo... Uma saída lateral, acho que resolve ali. Não, mas quem tá vindo do outro lado, por exemplo. O cara tá vindo de São Leopoldo pra ver um jogo no Grêmio. Como é que ele vai fazer? Sair na rodoviária pra fazer a volta. É, senão ele vai ter que fazer uma volta gigantesca. Não, vão fazer, tá no projeto do Grêmio. E a outra vai ser pela J. Renner, que é uma avenida muito larga. Então tem fluxo. Quem tá dentro de Porto Alegre. Eu fui na inauguração lá em Joanesburgo da Casa Brasil, que sempre quando tem uma Copa, tem o país que vai sediar a próxima, abre uma casa durante a competição pra mostrar, né, como é que é o país e tudo mais. E lá teve uma entrevista coletiva, que não foi coletiva, na verdade, do Ricardo Teixeira, e ele disse que a Arena do Grêmio vai sair de qualquer jeito. Né? Porque, na verdade, é a única coisa que a FIFA não pode botar a mão. Aonde a FIFA bota a mão, ela organiza de uma forma bem, entendeu? Agora, estádio é difícil pra FIFA. Por isso que a FIFA tá preocupada e o Ricardo Teixeira já começou a mexer os pauzinhos dele. Não, mas eu penso que a Arena do Grêmio deveria ser construída até a Copa pra ser usada na Copa. Não, mas não. É o... A Arena do Grêmio é pro Grêmio jogar. Não queremos não, Copa não, do Mundo. Não, o não Inter é, vai jogar na Arena. O Atlético Paranaense vai jogar na Grêmio. O Santos vai jogar na Arena, São Paulo. Não vai jogar Grêmio contra Grêmio. Essa negociação é outra. É uma negociação com a OAS, que é uma empresa privada, não tem mão do Mas há facilitações de governos, assim, sabe? Que a CBF já tá conseguindo. E aí o Ricardo Teixeira falou, ele fez questão de falar, vai sair a Arena do Grêmio de qualquer jeito antes da Copa do Mundo. Porque eles têm medo das reformas do Beira-Rio, né? Entendeu? Por exemplo, eu posso hoje à tarde ficar até às 8 aqui. Temos que voltar aqui pro Bota a Boca, tá? Obrigado, doutor Meira. Senta no sofá escrevendo. Volta pro sofá. Olha só, eu queria antes de continuar aqui no Bota a Boca, agradecer a assessoria de comunicação da EPTC, que não nos deixou sem resposta aqui pra queixa do nosso ouvinte, pra queixa da nossa audiência. E que todos os órgãos públicos citados façam a mesma coisa. Exatamente, até porque tá bombando o quadro Bote a Boca aqui no e-mail do pretinhobásico@atlantida.com.br. Se você tem uma queixa, uma reclamação, mande pro pretinhobásico@atlantida.com.br com o título de Bote a Boca. Legal, o Caetano Veloso tem uma queixa maravilhosa. Se você quer vender algum produto, mande para pretinhobásico@atlantida.com.br com o título de Classificados do Pretinho. Olá, pessoal do PB, sou o Felipe Felizbino de Florianópolis e quero parabenizá-los pelo novo quadro Bota Boca. Quero reclamar das obras na BR-101 Sul, especialmente no trecho entre Floripa e Tubarão. Há 3 semanas atrás passei num buraco na BR e cortei um pneu. Tive um prejuízo de mais de R$300 entre pneu e conserto do aro. Em 20 minutos que eu levei para trocar meu pneu no acostamento, mais 5 carros tiveram seus pneus avariados. Este e-mail, além de um desabafo, deve servir de alerta para quem vai votar este ano. Abram o olho, magnatas. Mandam um fiadapu para os nossos governantes. Mais uma aqui. Olá, PB, moro em Porto Alegre. Não aguento mais ir no Parcão ou na Praça da Encol e por lá encontrar os mais variados tipos de cães sem coleiras, sendo que os mesmos pulam nas crianças ou em nós adultos. Eles latem e atacam, e seus donos só sabem dizer: ele não morde. Quem deve fiscalizar isso? Brigadiano, guarda municipal, Azulzinho? Que órgão Azulzinho é responsável por essa fiscalização? Azulzinho, grande abraço, obrigado pela atenção. Giovana Cols mandou aqui pro Bota Boca no Pretinho Básico. Muito bom. Fala, Rodaico. Se o cachorro estiver dirigindo, né? Daí o Azulzinho é culpa de hoje em dia, né? Não, sem cinto. Mas, tem uma lei municipal que cachorro que é considerado agressivo ou perigoso tem que andar de focinheira, não é nem coleira. Quem fiscaliza isso? Quem fiscaliza isso? Nós estamos esperando a partir de agora a resposta da prefeitura. Quem determina se o cachorro pode representar algum risco ou não? Porque às vezes um cachorro pequenininho é tão brabo quanto um grande, né? Não sei. Isso aí vai tudo a educação pode morder uma criança. Do ser humano, né? Eu tenho um cachorro que é brabo, de preferência eu não posso levar ele pra perto de criança, né? Porque eu não quero afetar a vida das outras pessoas, então eu não levo pro parque o cachorro brabo, entendeu? É o ser humano, mais uma vez, provando que é absolutamente mal educado, principalmente aqui no Brasil. Eu vou levar um Rottweiler pro meio de um monte de criança, uma praça? Não, né? Solta ele. Ai, não, não vou levar. Né? Deixa em casa, não vou atrapalhar a vida dos outros. Que nem o Bruno, mas... né? Deixa em casa. Deixa não, mas as pessoas que têm cachorro, eu acho que elas também têm o direito de andar com cachorro não na rua, criança, mas é, né? Que pra isso tem essa lei da focinheira que deve ser obedecida. Tá, então com a palavra a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, estamos esperando aí a resposta da Prefeitura de Porto Alegre e do Governo Federal sobre a questão aí da BR-101. É a Guarda Municipal. Mas não tem o que fazer. Guarda Municipal. Guarda Municipal que tem que multar ou falar pro cara botar a focinheira. Exatamente. Coisa. Tá bem, então tá aqui registrado o Bota Boca de hoje no Pretinho. Vai daí, Rodaica. Vou mandar um beijo pra galera da Safe Park aqui que trabalha no estacionamento da RBS TV. O David e a sua esposa Fabiana, o Sandro e o Leandro. Abraço aí, rapaziada. Só quero, antes de falar um negócio aqui, dizer que eu concordei contigo ontem no Twitter, naquela polêmica que tu gerou à noite, mostrando a calcinha. Potter? O Potter, desculpa. O Potter mostrou a calcinha ontem no Twitter, galera. O Potter mostrou a calcinha perfeita ontem no Twitter. E eu acho engraçadinho o Potter. Ele tá usando, porque ele coloca as opiniões dele no Twitter e, obviamente, né, o Twitter ali, as pessoas colocam as suas opiniões e sempre tem muita gente contra as nossas opiniões. Sim. Como ele é um cara público muito seguido, as pessoas vão lá e xingam. Não, essa não é a calcinha perfeita. E ele se presta a explicar pro pessoal. Não, pessoal, isso é só a minha opinião. As pessoas não estão preparadas, Alexandre, sobre a calcinha perfeita. Existem gostos diferentes. Eu entendo, Potter. Eu sempre quero te dizer que eu concordo contigo. Eu também acho que aquela é a calcinha perfeita e também uso aquele tipo de calcinha. Parabéns. Até de calcinha geriátrico. Muito bonito da tua parte. É uma calcinha branca de algodão, frouxinha. Soltinha, assim. Floxinha. Mais domingo de manhã. Sim, 1950. Mais ou menos isso aí. É. E o pessoal caiu bonito em cima dele, né? Achou bonito. Que ele tava te fazendo uma gozação e tal, né? Mas enfim, depois da calcinha, como sustentar um bebê nos primeiros anos de vida? Um casal de classe média, com renda mensal média de R$3.000, costuma gastar 15% do valor com a criança, o que equivale a R$450 por mês. Nossa. Já os casais com maior poder aquisitivo chegam a destinar 20% dos ganhos para as despesas relacionadas ao bebê. Os gastos costumam ser mais altos nos primeiros 12 meses, pois é preciso comprar fralda e, se o nenê não mama no peito, também precisa de uma alimentação especial que pode custar bem caro. Antes de chegar o bebê. Nossa. O berço vai custar entre R$200 e R$800. Curuze! Mas o berço não basta, tem o kit pro berço com cabeceira, lateral, edredom, jogo de lençol, travesseirinho, que vão custar entre R$100 e R$300. O quarto precisa de um abajur, que custa a partir de R$20. E também de uma cômoda. O abajur já deixa no escuro. O Maurício, enquanto o pai, quer cortar o abajur. O abajur é importante, vou explicar por quê. Porque na hora que a mãe vai amamentar o filho no quarto do filho, tem que ter uma luz não pode ligar a luz de cima do teto. Liga a TV, liga pra sala. Vai pra sala, cara. E outra coisa, nessa idade, a criança não sabe ler ainda. E o nenê sabe onde está o leite. Não precisa pegar, né? O quarto vai precisar de uma cômoda também, que inclusive é onde a gente troca o bebê, isso, né? Isso, trocador. Vai custar... trocar na cama? Não, o trocador é o que vai em cima da cômoda. Só a cômoda vai custar de 300 a 400 reais. As caixas de supermercado com as roupinhas ali. Eu quero reclamar. Tem umas caixas de cerveja lá. Engradado. Eu quero reclamar do meu pai e minha mãe que eu não tive nada disso aí. Mas tu não lembra, tu teve, mas não lembra. Não lembrar. Eu não sabe. Por exemplo, eu lembro que eu não mamei na teta da minha mãe. E pra eles, conversa, nem trocava o Potter, né? Até hoje ele não se troca. Claro, não sabe se limpar. Por isso que ele grita deu até hoje. O lenço umedecido, então eu só fui provar agora que eu tive no Roda. Ele grita assim, ó, Roda. Ele grita assim, ó, feto, deu! Aí vai lá o feto. Cara, quanto é que já deu aí? O berço é 800 pila. Alguém, né, tá fazendo a conta? Vai, 800 mais 300 pro kit do berço. Nossa. Mais 20 reais pro abajur. Não, abajur cortamos. Ah, tá. A cômoda, 400, o roupeiro. Para, calma! 8 mais 3 dá 11, né? Roupeiro? Não, roupeiro pra criança. 1.500. Claro. Guarda as roupinhas da criança, 700 só tem tip-top. Reais o roupeiro. Ah, mais na, 700, na cômoda, cara. Bota nas gavetinhas o tip-top. Pega a gaveta. Calma que quando compra o berço, ele não vem com colchão. Tem que comprar o colchão separado. Para. Que pode custar entre 69 e 300 reais. Já compra um colchãozinho d'água pra ele, já. 300 pila em colchão pra criança. Bota por 200, 200, então. 200. Não, tá. Compra o king size, já. É. Colchão d'água. Já aprende a nadar, né? Da creche. Já tá mais coisa mesmo. Bom, daí precisa, muito importante, conforme o Alexandre falou, poltrona pra amamentação. Claro, a mamãe vai sentar na poltrona. Olha só, ligar tem o que abaixo. Se adaptar. Pega um sofazinho da sala e bota no quarto da criança. Não é assim. Funciona. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Outra coisa igual falou antes ali. Comprar o roupeiro. Pega, eu, por exemplo, tenho uma gaveta de cueca, uma de meia. Bota o cueca e meia tudo junto, larga uma gavetinha e bota a roupa da criança ali naquela gavetinha. Isso aí. Peraí, Potter. Eu acho melhor primeiro nós ouvir essa lista toda, somar e depois ver as adaptações que nós conseguimos fazer. E o bebê ainda nem chegou, né? É, isso é o bebê não nasceu. Claro, então vamos ouvir ali, somar e depois vamos adaptar pra ver a diferença. A poltrona vai custar 300 reais. Tá, bota aí. Não, bota tudo. Tem que botar o nome da coisa, Maurício. Além bota o abajur também. Além do trocador que vai no quarto, precisa também da banheira com trocador, porque a mãe termina de dar o banho, tira a criança da banheira, fecha a tampa da banheira que já vira um trocador. Pô, pode fechar a tampa com ele custa dentro. Custa a partir de 150, tá barato. Não vai pagar menos de 300 Eu vou falar uma coisa, que coisa boa quando passa essa fase. Vai, um, dois, três, passa aí. Já cai pros cabelos, sabe? Queridos, daqui a pouquinho tem o cabelo no espaguete. Nasci cheio de cabelo, quer saber? Vai, toalha de banho pra secar a criança. Vai precisar de umas 4 ou 5, mas cada uma custa 45 reais. Então vai dar 200 pila em toalha. Isso. Nossa senhora. Bebê conforto, é onde calma a criança aí vai ficar acomodadinha, onde não tá no berço. Quer tomar cerveja, essas coisas? De 69 a 300 reais. Vou botar 200 aqui. Comprar um bebê não tão conforto. Mas assim ninguém vai ter filho, tio. Estão assustando os casais, né? Não, mas aí é que tá. Depois tem aquela coisa de comunidade, de amigo, de parceria, cara, do padrinho, troca, por exemplo. Ter um filho é quase como comprar um carro, né, cara? É mais absurdo. Eu, por exemplo, tá falando, é importante. Passa o carrinho pra alguém. Eu, por exemplo, não vai usar mais por enquanto. Eu peguei com a mãe do Cajê o bebê conforto que o Cajê usou. Era uma caixa de tomate, assim, ó. Uma caixa de tomate. Bebê desconforto. Desconforto. O que mais, Rodai? Carrinho fundamental. Vai custar entre 270 e 2 mil reais. Ah, querer o 270. Carrinho é caro. Milão, então. Milão, bota mil que tu vai comprar um carrinho mais ou menos. Travesseiro, entre 6,50 até 55 reais. De preferência, um antialérgico. Tem que ser antialérgico. Exatamente. Não, não, não, não. 50 pila. 7 pila, bora. Jesus Cristo não usou um travesseiro antialérgico. Olha só, por isso naquele deu tanto problema. Não tinha rinite, por isso. Foi por isso que eles não tinha poluição, cara, naquele não tempo, tinha cara. Não tinha nada. Tinha ônibus, diesel, caminhão, não tinha nada disso. Nada. Tu não sabe o que era o gurizinho dormindo, tinha, cara. Que tristeza, cara. É. Cara, nós precisamos encerrar agora. Calma, com o cabelo. Mas a criança não nasceu ainda. Não nasceu a criança. A gente tá na mala da maternidade, que vai ser levada pro hospital junto mala com a mala de maternidade. Claro. Aí tu esvazia a sacola do Féter do futebol. Não, nada a ver. Bem capaz, a mãe. Tira as meias ali. A mãe gosta de levar pro hospital já da cor relacionada ao sexo do bebê. Vai acabar essa lista. E o mais importante não chegou ainda, que é aquele o enfeitezinho da porta. Nasceu mais um gremista. Isso. Isso aí é que tem. Quanto é que custa isso aí? Não tem valor. E sempre lembrando aos padrinhos. Sempre lembrando aos padrinhos que porventura possam ter uma preferência clubística diferente da dos compadres. Não interfiram. Não interfira. É o pai e a mãe que resolvem isso aí. Não é da mãe. É do pai. É o pai. Isso aí. Vamos terminar isso aqui, cara. A mala maternidade vai custar R$69,90. 70 pila. É. E aí a gente vai precisar de uma babá eletrônica quando chegar em casa, porque senão a mãe não consegue nem no banheiro, cara, fazer xixi, nem tomar banho, nada. Isso é um robô? A partir de R$129. Ela pode vir com câmera, custar até R$2.000. Hoje tem babá eletrônica com câmera, exatamente. Porque aí, por exemplo, tu vai na cozinha e aí fica a câmera no berço enquanto a criança dorme. Pode ter com câmera. Não, não. Aí a criança, babá eletrônica. Não, a criança não pode fazer cocô direito, tá filmada. A criança não nasceu e a gente já gastou R$4.590. Ah, é isso aí. E o parto? A gente não botou as roupas, que são muito caras, né? Não, roupa, não, roupa pega, ganha. Quem ganhou? Não, é isso. E o parto. Faz o chá de fralda lá pra ganhar quer, roupa. Quer guardar pra sexta-feira depois do nascimento? Boa, boa, boa, boa, claro, boa, meu, não boa. Dá pra continuar. Não dá pra continuar. Vai longe, tá bom isso aí, tá bom isso aí. Você guarda pra sexta-feira, mas tu promete que vem sexta-feira daí. Não, sexta-feira eu venho. Até agora gastamos R$5.000 na criança, né? Cinco pilas. Tá, anota, guarda esse papelzinho. É um levantamento bem por baixo, o gasto é bem maior. Vamos deixar, aqui em suspenso o valor do parto, né? Se tu vai fazer um parto particular. Mas se tu... não vai no convênio? Caso tu não tenha convênio, sempre, né? Lá no público, todo dia nasce um monte de criança no público que sobrevive e tá tudo tranquilo. Não, também, claro. Sim, claro, cara, mas ainda assim, no público, este parto tem um custo, né? Eu acho, né, que todos nós aqui nascemos em hospitais públicos, né? Aham, hospital. Com toda certeza. Público, eu nasci na Beneficência Portuguesa, que era público, né? Eu também. Hospital de Caridade São Luís Gonzaga. O Pi não, Pi é Playboy. Eu nasci no Divina Providência. Nasceu no Moinho de Vento e no Mãe de Deus, o Pi, Playboy. Nasceu, conseguiu, o único que conseguiu nascer em dois hospitais. Nasceu no Mãe de Deus e no Moinho de Vento. É muito grande, né? O Everton Queen nasceu. Começou a nascer no Mãe de Deus e terminou no Moinho. Na ambulância. Aliás, um grande abraço para os nossos queridos ouvintes do Moinhos de Vento e do Hospital Mãe de Deus, estão sempre na audiência do Pretinho Básico. É verdade. Era isso, ficamos por aqui, vem aí mais um trote do Duda Garbi no cabelo, no espaguete, voltaremos logo mais às 6 da tarde com mais um Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua fidelidade e pela sua preferência pelo Pretinho Básico. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. No episódio de hoje, Aldo tenta vender sua cunhada nos classificados. Olha. O que é, Aldo de Teutônia, tudo bem? Tudo bom. Quem tá falando? É Caroline. A gente queria anunciar num classificado. Ah, sim. Quem tá falando? Aldo de Teutônia. Da onde? Teutônia, conhece Teutônia? Teutônia? Cidade de Teutônia? Sim, cidade de Teutônia, não conheço. Não conhece Teutônia? Não. Sendo das cidades mais bonitas do Rio Grande do Sul. Que bom, beleza, acredito mesmo. O que que você queria anunciar? A gente tá querendo anunciar a Rosa, a irmã da Martina, minha esposa. A Rosa, o senhor não quer me mandar por e-mail o seu classificado? A gente não usa e-mail. A gente só usa telefone, assim. É que de fora da cidade é meio complicado daí a gente fazer o classificado. O senhor tem alguém que mora aqui na cidade? Não, não tem, mas a gente quer vender pra fora da cidade, aí não, não pode. Tudo bem, então. O senhor pode falar o texto, então? Então tá bom. Ela tá precisando de namorado. Tem a pele bem branquinha. É um amor. Tá gordinha, mas é gostosa. Alô? Tô anotando. O alô não precisa. Ok. É a ovelhinha mais bonita da região. Tratar com Aldo Schneider. Tá rindo de mim? Não. Ah, tá bom. Pode falar, seu Aldo. A gente, assim, fala um pouco estranho, assim, mas a gente é muito amigo das pessoas, Aldo. Você comunica bem. Você já conhece a Folha Patrulhante, seu Aldo? Claro! Da onde? Todo mundo conhece. A gente lê. Olha, seu Aldo, assim, ó, o senhor tem que me passar esse seu classificado por fax, seu Aldo, que eu não tô conseguindo lhe entender. Não entende o que falo? Não, não consigo entender pra anotar aqui, pode sair alguma coisa errada. O senhor quer anotar o telefone do fax? Então, eu vou falar depois, a senhora lê. Rosa, pois ponto. O senhor pode me passar por fax, senão eu não tenho condições de fazer esse seu classificado, seu Aldo. Mas ainda não tem fax aqui em Teutônia. Mas então eu não tenho como fazer esse classificado pro senhor, seu Aldo. O telefone! Não dá pro telefone, eu não tô conseguindo entender direito, seu Aldo. Posso colocar alguma coisa errada no classificado. Tem, de repente, sim, outra pessoa que possa ouvir melhor, Aldo Schneider, eu. Tô Só se o senhor ligar mais tarde, seu Aldo. Agora, no momento, só tem eu aqui. Vamos tentar de novo? Não, vamos deixar assim, seu Aldo. Por quê? Porque eu preciso de um documento do senhor pra ficar aqui no jornal. Então, ou por fax ou por e-mail. Documento? Eu preciso que o senhor mande um documento aqui pro jornal, seu Aldo. O senhor, a gente precisa ficar com um documento que o senhor nos trouxe esse classificado. Ou por fax, ou por e-mail, ou pessoalmente, seu Aldo. Mas vai mandar, eu pago depois, não tem problema. Aldo, é gente boa, Aldo. Mas então eu não tenho como publicar pro senhor, seu Aldo. Mas não quer ajudar o Aldo. A gente tá tentando botar em todo o jornal, só o jornal não deixa. Mas que falta de respeito.